deixa Deus no controle mesmo. E você vai ver que vai estar tudo certo. E nós vamos cantar uma canção agora. É Viajando, Maias? Viajando pelo Brasil. Aí no fim, ó, mas eu quero que você cante assim.